Senhor das Letras, restrita a 1.000 pés até a liberação. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, cotejo correto para acionamento, táxi, decolagem, chame torre 11895, NH1015. 648 no salão 56, direita Foxtrot, 121219. Direita 219, 1648. Leve Serra, acionamento a critério, chama o táxi. Voo 2171 na escuta. Na escuta. Pouso autorizado, pista no 0, 110 graus, 129. Livre pouso, 2171. Portante da Juliette. Autorizado, Juliette. B3 Nuno observando o voo na curtíssima, autorizada a Alemanha manter 1-0. Autorizada a Alemanha manter 1-0, mas 3-1-1. 1-6-4-8, prossiga até o portão 06. 06, 1-6-4-8. Bom dia. Voo 2171 no solo 58, direita Foxtrot, 121, décimo 9. Da Fox 21, boa. Boa. Solo, voo 2171, bom dia. 10 graus, 119. Decolagem autorizada, senhora 39. Novembro, assistente, decolagem autorizada, pista no 7, 120 graus, 119, informe que material o setor sul aguardando para o cruzamento do campo. Sou Salvador, o voo 2065, para na posição. Voo 2065, autorizado por ti, acionar, chame táxi. Autorizado, chamar táxi, voo 2065. Salvador, uma batalha, vem pra lá, tá? Proceda. Vem solicita descer para 1.510. Estamos alternando na presente a Vera Cruz, Tiago, a Bebê Vitor Romeu. Antigo de Vera Cruz, Fox. Descer em condições visuais, altitude 1.510, altimetro em Salvador, 1.05. para Serra, November Victor Romeu, informe cruzando 3.500 pés. Vamos lá, cruzando 3.500, vou entrar até o ponto. Oi, obrigado, acabado. Tá, já está chamando o ponto de espera da Oscar, Kenegal, mas era, não sei. Tá, eu subo para o 360. Tá, é o 360, aqui na Armeia 319. November, acho que o uísque autorizado, cruzamento do campo. Chame, livrando o eixo da 10. Teve cruzamento do campo, é, reportará livrando o eixo da 10, 28, November, acho que o uísque. Já está autorizado ali e mantém pista no 7. Torre, November Whisky, livre o eixo da 10. Sim, November Whisky, tem um tráfego no visual, chama na passa no buraquinho. Chamará passando por aqui, eu não lembro do Whisky. Autoriza da El aproximar 6319. Autoriza da El 6319, direto da El. Direto da El 6319. 10 graus, 109. Novembro chama controle 198, bom voo. 1980, controle 19. 153 e a bordo e confirme novamente outra vez. 4935, Gol 2065, autorizado táxi via pátio 1 Índia. Ponto de espera da 10, torre 11895, em legal no 015. Reportará para o regresso, November da Suíça. Voltagem LED Serra, decolador 04, atento a pássaros, próximo, sua direita. Chame o controle 198, bom voo. Obrigado, atento a pássaros, chame o controle 198. Salvador, vou ver também, vou ver o número 0, vou ver o número 0. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 110 graus, 099. Hotel Juliette Serra, cheque seu modo Charlie do transponder, não recebo altimetria. Fletcher checando. Bom dia, voo 1184 para Recife. Seria a nossa autorização? Voo 1184. Autorizado Recife, nível 370, conforme a rota do plano, Brasilu 17. Saída Pucca, transição Aracaju, a primeira curva esquerda, pista 10. Acione 5422, controle Salvador 1198. Então, o voo 1184 foi autorizado para Recife nível 370 conforme na rota Apesulu 17. Decolando da pista 10, subida Pucca, transição Aracaju, primeira curva esquerda. 5422 de transponder, 119.8 será o controle. Voo 1184. O voo 1184 só confirmando o telefone 5422. 5422. Voo 1184, cotejou correto, sempre puxe acionamento. Chamaremos para puxar acionamento. Metria. Vai checar o mal de área do transponder 9028. Chinelo 63, 11, chama centro Recife na frequência 1251, na alterna 123, decimal 8. consegue receber o modo Charlie do November 2? Sim, recebo 1.100 pés. Cliente, dá presente, se possível, solicita atenção para 2.500 pés para treinamento. Autorizado November 2, ajuste do altímetro 0.15. Centro do ajuste autorizado 2.500 pés, November 2. Agora, ótima, o voo 2065. 2065 mantém a saída, a proa de lei, deixando agora o centro Recife em 126 decimal 0 e solicite direto ao centro com voo. 2065, obrigado. José de Serra, frequência DZ para a coordenação. Diga. Exato, chama na papai de leste, tango, louco. Falou, tá rodando o azul 4-4-5-1-3-7-3-0-4-5. 4-4-5-1, agora de copiar a campina. Prossiga. Papá, como número 2, Oscar Golf, informe. Prossiga. Já está em voo autorizado cruzamento na 7, Quebec, Mike Lima, na Lima Solo, no 219. Autorizado Campinas, invete voo 320, conforme rota do plano, subida da El Leda Motiva, primeira curva direita, código 5496, e o controle em 119.8. Correto, 4451, chama para posicionamento. Alô, Salvador, azul 99.6, com informação é a autorização Recife. Que tráfego chama por gentileza? É o azul 9096. Azul 9096, ciente, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado, Recife, nível de voo no 70, conforme rota do plano. A subida será onde? Com a primeira curva à esquerda após a decolagem pista no zero, código 0264, e o controle em 119.8. Siga. Nada mais é para falar, primeira curva à esquerda, pista uso 10, transponder 0264 e o controle 119.8, azul 9096. Correto, chamará posicionamento 9096. Chamará posicionamento 9096. Juliette, estamos no autorizado cruzamento da parte principal da parte. Afirmo, já tenho a cópia da barreira, sim. Só um minutinho pra tratar o plano, já apaga o copo. Oscar Golf de forma, autorizado cruzamento no 7, Quebec, Mike Lima, na Lima, 1219. Ataque, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5176, e o controle 119.8. No planejamento correto, reposta ingressando na parte 3. Oscar Golf uniforme, prossiga. Autorizado, cruzamento do pátio principal até o pátio 3. Você pode ingressando no pátio 3. O Oscar Golf uniforme. até nossa autorização para Miguel do Rio. Uma centena já estamos pronto agora. Uniforme pronto, cópia. Autorizado Ilhéus, nível de voo 085, conforme rota do plano de voo. Sai corredora certo, vai direita após a decolagem, pista 10. Informe está restrita a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Código transponder é o 0263 e o controle em 119 decimal 8. Para Ilhéus, pode decolar 10. Tem 1.000 pés até o canal da barra, liberação do controle do 0263 e 598. Oscar Golfo Uniforme, cotejamento correto, chave para o acionamento no parte 3, Oscar Golfo Uniforme. 1-4451, portão 1, chute, reação. Azul 4451, no portão 1, autorizado. Obrigado, Azul 4451. Paulo, bom dia, gol 1-1-8-4, 24, para o Pistec da Venda. 1-1-8-4 é o número 2 no setor aguarda. Aguarda. Sierra Vito 368 to Arnave 1810 down to 4000 feet, going to 1015. Sierra Vito 368. Código é o 5170 e o controle em 119 decimal 8. Obrigado, Salvador, do Canadá, com pista via rota do plano de voo, que vai de voo 100. Decolada aqui para o Daniel, após decolar de voo direita, trouxemos com o perfil da saída Arbó, a pontinha nessa, a gente tem bola, sai de zero para a esquerda, com o salvo de 119. Oscar Golf Kilo, cotejamento correto, chamei para o acionamento e ingressa no PAD 3. Procedure AirNav 1810, procedure to America 229. Correct, yeah, direct heading 0 Victor 368 for the RNAV GPS on 87 American 229. GPS AirNav 1810. Tango, you're the LS 1010 on the service? Yes, LS, out of service. táxi azul 4451, alternativa é Ribeirão Preto, quando ia 4 horas e 30, POB 106. Táxi à direita via Índia, ponto de espera Torres 1895, ajuste no 095, azul 4451. Direita Índia, Torres 1895, ajustado 1015, 4451. Azul 2719, bom dia, voe service da 367 para a Inácio do Pradez, ajuste 105, desça para a Unidade 050. Torre Azul 4451, ponto espera da 10, pronto. Só prossiga. Ele começa para o táxi. Então chegou que quilo já ingressou? Da pista 10, azul 4451. 9 horas parado já. Para táxi, está com 142 a bordo, 3 horas e 28, hotel da João Pessoa. Táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 095, gol 1184. Índia, táxi à direita Índia, ponto de espera 1895, 1015 do ajuste, é o gol 1184. Obrigado, bom dia, bom domingo. Não. That's correct, equipe S1A10, our nave, down to 4000, so heading Sierra Victor 368. Okay, heading Sierra Victor 368 cleared for the RFCPS 1010, and the 3 8, bom voo. 19, obrigado, bom dia. Bom dia, Azul 4451, contato radar, saída da El, suba para o 320. Sessão 320, 4451, na Dael, obrigado. 371, pronto, cópia. Aqui, autoridade São Paulo, com Guedes, em vez de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Mótima, primeira curva direita, código 5166 e o controle em 119, decimal 8. autorizado, roda do plano de voo da El, Leia da Monte, Lancim, Bono, 66, sinal de 8. Correto, chão para posicionamento, 2171. Considerar. Posicionei meu 140, pronto, cópia. 1-1-8-4, Lima, tem captura 1-0. A Lima, tem 1-0, gol 1-1-8-4. Perda, código 5440 e o controle em 119, decima 8. 150, Mateó, Lucajango, Aracaju, decola 1-0, como é que é? Funciona 5440, controle de saída 1-119, decima 8-0. Correto, para posicionamento, 1-140. Camarão, na posição 8. Azul 90-96-96, para o posto de estacionamento, parte 3. Autorizado, chama para o táxi, 9096. Chama o táxi, 9096. Tráfico. Salvador, bom dia, 5975. 5975, aguarde para a Fortaleza. Aguardando, 5975. GPS R91A10, report establish. Ok, continue to Eastern 2,500 feet, and clear for the GPS R91A10. Rio 5975, pronto, cópia. Pra cópia. Rio 5975, autorizado Fortaleza, 350, conforme rota do plano. Subida Momo, transição frontis, primeira curva à esquerda. Código transponder é o 5456 e o controle 119, decimal 8. Vai para o Rio Grande. Pelos corredores, desça para 1-1000 pés, ajuste 1-0, 1-5, novembro Oscar Whisky. 1-1000 pés, regresso pelos corredores do novembro Oscar Whisky. Posicionamento correto, chama para posicionamento. 1-8-4, decolado 355, controle Salvador, 1-9-8. 1-9-8, obrigado, bom dia, bom serviço. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-1-8-4. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-1-8-4, bom dia. Bom dia, voo 1-1-8-4, contato do radar, se dá pouca, suba para o 370. Na saída Fuca, sobe 370, gol 1-1-8-4. No 5, Oscar Golf Uniform. Pesado de Alfonso, Pedro Alma 0, Oscar Golf Uniform. Salva Salvador, Azul 90-96, com 58 a bordo, 4 horas, Maceió. Táxi autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera somente 1895, ajuste de altímetro 10-15 no azul 9096. Via Pátio e Índia, chama a torre 11895, azul 9096. Azul 4451, alguma possibilidade de coordenar, por favor, para o Edmótiva? 4451, mantendo inicialmente para o Edael, chame agora o centro Recife em 1251, coordena direto com o centro, bom voo. Recife, obrigado. Time. informe, a linha decola, pistola 0, vento 110 graus, 109. Azul 2719, desce para 4010, ajuste 1015. Salvador América, 59 verify, we're clear for approach. Okay, 69, clear for approach, 2110, contact tower, frequency 118.95. 118.95, America, 69. Salvador Tower, good morning, American 229, CPS approach runway 10. America 229, can H1015 continue approach, send by to land. Continue approach, and okay, we'll stand by for clearance for landing, American 229. Oscar Golf Whiskey, uniforme, perdão, decolado 39, autorizado curva direita, autorizado cruzamento do eixo da decolagem da 17, aguardando transferência de controle. Positivo, tá aguardando curva na direita agora, o Golf e o uniforme. Torre Azul, 9096, ponto espera. 9096, condição de alinha decola sem parada? Afirmativo, 9096. Alinha decola sem parada, vento 110 graus, 109. Alinha Paula Azul, 9096. Do nível 350, via roda do plano, saída Fuca, Jão, Caju, curva esquerda, 5441, no transporte e o controle 198, gol no 648. Correto para posicionamento no 648. Tava lá. Uno 184, suba restrito para o nível 250 até a liberação com o centro Recife. Restrito 250, gol 1184, aguardando a liberação. Golf uniforme, approach, solicita plant, time controle de Salvador, 1198. 1198, obrigado, até logo. Salo, bom dia. Salo, bom dia, o gol do Santo Hotel. Prossiga. O Santo Hotel solicita a autorização de reboque da ponte 7 do pátio principal até a ponte 4. Ponte 7 para ponte 4, ambos do pátio principal, é isso? Afirmativo. Sente aguarda. Sente no aguarda. 2685, 2545, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, muito bom dia, azul 9096. Bom dia, azul 9096, contato radar, saída Conde, suba para o nível 170. Conde 170, possibilidade de voar direto Conde, senhor Aracaju? Autorizado direto Conde. Autorizado direto Conde, azul 9096. Gol 2171, alternamos Galeão, 4 horas de autonomia, 158 agora. Só não entendi o que eu vi. 158, querido. Taxi Apache Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 095, azul 2, corrigindo, gol 2171. Apache Índia, no ponto de espera 1895, agradece, 2171. Alguém para o Suiz, quanto tempo para a rotatória, chama agora a torre 1895. Escuta, November Oscar. Até a prova da rotatória, chame torre 1895. November Oscar. Prova da rotatória, transfere agora a torre 118.95. Oscar. Controle Salvador, hotel Direto Serra, ideal de descida. Hotel Direto Serra, desce para 500 pés, ajuste 1015. 1095, descendo para 500 pés, pro hoje Itapuã, hotel Direto Serra. Oi, Salvador, Papa Romeu, Novembro Oscar Whisky, pro da rotatória, visual com campo. Novembro Oscar Whisky, reporta a rotatória. Reportar a rotatória, Oscar Whisky. Positivo, via corredor e fiz a sessão 085, o Oscar Gol que vem fora. Fox, going to gate 1-1. Marca 229, clear taxi via Alpha, report before Juliet. Okay, clear to taxi via Alpha and report before Juliet, American, speaking out. Hello, Oscar Golf Kilo, estacionado no Pátio 3 para táxi. Oscar Golf Kilo, táxi autorizado via Pátio Principal, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015, Oscar Golf Kilo. Autorizado, táxi até o ponto de espera 1-0, via Pátio 1, ataque foi Índia, 1015, ajuste, quando lá 1895, Oscar Golf Kilo. Para o pushback atoramento, o gol o no meio a 48, para a posição meia dúzia. 8 aguarda. Aqui, Antônio. Aqui, Antônio, eu vou 2171 no próximo ponto espera da prova. 2171, mantém ponto espera no zero. Mantém, o 2171. Torre, bom dia, azul 27, 19, agora 6 milhas da cabeceira. 050, transfere o R9 da 10. Livre pouso, pista no 0, o 279. Novembro Oscar Whisky, está autorizado o final 97, reporte curto final. Informo o Embraer Azul, autorizado pouso, pista 10. É, reportará curto final da 17, já visual com o Embraer Azul, Novembro Oscar Whisky, se configurando como número 2. 10, pro hoje, Itapuã. Repórter, Itapuã, hotel Juliette Serra. Reportará Itapuã, hotel Juliette Serra. Azul 2799, informe, empatar 28 Alfa, interceptando a final 17, não esperar por sua aproximação. Gente, 2799. Saúde agora, American 59. American 59, mantém position before Juliette, and stand by for intercept on the apron. Okay, maintain position before Juliet, American 59. Deixa para o nível 060, prepara o R9 da 10. 060, R9 da 10, 3296. In front of you, clear taxi via Juliet to gate 11. Okay, after the airbus, clear the taxi via Juliet gate 11, American 59. Novembro Alter Oscar Whisky, final curta 17, visual com aeronave na 10. November Oscar Whisky, o vento na 00 graus, 119, autorizado pouso, pista 17. Pista 17, Navegra Suíça. Gol 2171, na Lima tem cabeceira 10. Ali mantém 2171. Hotel Juliette Serra, Vescal de Itapuã. Hotel Juliette Serra, autorizado cruzamento da final 10, reporte final 10. Autorizado cruzamento final 10, reportará base pela direita da 17, Hotel Juliette Serra. Azul 2719, solo 48, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, boa. Da presente, foi servidor 366, desça para 2.500 pés, o ajuste 105, autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Gol 2171, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus, no 19. Ele vem decolagem direito, gol 2171. 2719. Fox. 2719, táxi autorizado via Alfa. Reporte antes de Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, o 2719. Gol no 648, puxa a senhora postal 62 e chame para o táxi. Autorizado chamar a táxi, 648. Estamos Zulu na escuta? Estamos Zulu na escuta? Jardim Serra, autorizado final 17. Autorizado final 17, hotel Jardim Serra. Lembrando que eu dirijo manobras, melhor possível. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso, pistão 7, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso, Hotel Juliette Serra, 107. Gol 2171, decolada 51, no time controle, salvador 1198. 198, boa, gol 2171. Bom dia, Salvador, gol 2171. Bom dia, gol 2171, contato radar, cedo da Elso, gol para 360. 360, senhor. Quando possível, vou além da Mótila. Aguarde. Na sua escuta, senhor. Obrigado. Dois, um, sete, um, inicialmente vou de Leda. Quando Leda da presente, agradece. 2171. Após posição em TAP, vou ser revista 366, autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Calibre. Salvador, acionar 6140, ponto de espera, dona 0, pronto. 6140, Lima tem que acender no 0. Lima tem no 0, 6140. questão Zulu Plano, o senhor está vencido. O senhor fez alguma DLA? É, o senhor fez aqui na sala IS? Ah, tá ok. Só um minutinho para liberar o seu acionamento. Para o táxi, o voo 1648, 150 a bordo, 2 horas, alterna Recife. E a parte índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015, gol no 648. Parte índia, do ponto de espera 1895, comigo, ajuste 1648, boa. Espero que a luz aqui, se possível, voar na frente, que ela está presente. Obrigado, Ilhéu, 065, agora, segundo uniforme. Controle de Salvador, Papa Tango Oscar, Golf Kilo. Golf Kilo, contato radar, saída da árvore, suba para 100 da presente, tem restrição de altitude, vitória da conquista. Gente, arbora, atenção, nível de voo 100, sem restrições, Oscar, Golf Kilo. T3198, desça para 2500 pés, ajuste 105. 2505 autorizado, certo? T3896, desça para 4000 pés, ajuste 105. 4000 pés, 3896. Afirmativo, Lucas Hotel, gente. Poderia repetir a instrução, por gentileza? Positivo, Lucas Hotel inicia e aguarda vibrando o parte 3 para prosseguir com o reboque. Afirmativo, correto, Golf Oscar Hotel. Juliette, estamos no Lu, poderia repetir, confirmar o POB? Juliette, estamos no Lu, tá aqui.